Tirada onde? Opa! Mas hein? Tirada onde? Tirada onde? Empolgante? De onde que vem isso? Leite? Vem do Paraná? Tirar o quê? Leite? O que, que tá achando de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Podeste aí? Bem louco. Tô aqui. Podemos? Hein? Vai fundo. Oh, cuidado. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahefa. Written Wahefa. Senhores, mais um podcast Wareva, o podcast supremo de flango da internet mundial. Aqui é o Freud. Estamos aqui com o senhor Thiago Moura. É, galera, destruindo ou tentando salvar o feriado de vocês. Senhor Zenon. Avante, Vingadores. Senhor Marcelo Soares. É chitauri aí, mano. Senhor Duende Amarelo, voltando na bagaça. Muito bem-vindo, senhores e senhoras. Vamos de novo pra essa birosca aqui. E mais uma vez, o nosso ilustríssimo convidado, quase membro, quase várias coisas, senhor Luiz Modeste. Modeste Espada. Sempre que a gente convida o Modeste, eu fico imaginando onde, em que parte do tema que ele vai falar alguma coisa de putaria, cara. Não, porque é certo que vai surgir, né? Cronometra aí, gente. Vocês estão ouvindo o cronômetro a partir de agora. Vamos Porra, ver. Supremos, cara. Eu quero ver onde que ele vai encaixar a putaria no Supremo. Aquela padaria do Homem-Formiga com a vista no conta? Foram já... menos de um minuto. Como vocês já perceberam, né? O tema de hoje é Os Supremos. Estamos chegando aí perto do filme dos Vingadores. Muita coisa dos Supremos parece, mais ou menos, né? Sei lá também. Eu não li o Supremo, na verdade, né? Eu só tô aqui apresentando. Eu tava comprando um bolinho, então... Eu não li o Supremo, tá? Então você já começa daí, né? Eu tô errado, eu sei que todo mundo fala que o Supremo é foda. É do Warren Ashton, que eu gosto pra caralho. O Brian Hitch destrói na arte. Eu sei disso tudo. Mas eu não li. A minha filha número 3 leu, disse que é muito bom. E temos aqui 5 podcasters que podem falar de Supremos pra vocês enquanto Nossa, eu fico... podcasters, como somos chiques. E onde que você tirou que o Warren Ellis escreveu o Supremo? Foi o Mark Miller. Todo mundo fala que Supremos é chupado do quatro falho terrível, exato. Mas é verdade, aí já começamos um bom início. Todo mundo fala que o Supremos foi chupado do Authority, né? Que tinha aquela premissa dos heróis tomarem as rédeas e falarem, não, eu que mando nessa porra, vai ser assim, eu sou radical, eu boto pra fuder e acabou. Todo mundo fala que o Supremos bebeu dessa fonte, né? Eu concordo, mas acho que também tem muito do poder supremo do Straczynski ali. Straczynski. Pô, o poder supremo é legal, cara. Deve ter alguns ghostwriters que escreveu com ele aquilo, mas poder supremo é muito bom, cara. Tem que ver essa postura dos heróis, essa coisa mais badass, motherfucker, que veio do poder supremo também. Eu concordo discordando, cara. Porque assim, a Authority tem essa pegada mais violenta, mais todo mundo badass, motherfucker, assim, só que ele ainda bebe muito da parte fantasiosa do bagulho, tipo universos paralelos e poderes fodásticos e tal. E o Supremos parece que ele é mais calcado em realidade, assim, pelo menos os dois primeiros volumes, né? Que é os que valem. Pra mim é mais uma versão realista, assim, mais crua dos heróis do que uma chupinhação de Authority. É, o Authority, ele é mais baseado na Liga da Justiça, né? Sim, é. Mas aí tem a ver até com o próprio universo Ultimate, como ele foi idealizado, né? Que é fazer uma versão mais atual da Marvel. É calcado na Marvel. Ele não vai viajar pro mesmo caminho que viaja o Authority, que é baseado na Liga da Justiça, né? Já tinha tido o Homem-Aranha, né? O universo Ultimate estreou com o Homem-Aranha Ultimate, que eu sempre achei uma merda, mas tudo bem. Tinha tido os X-Men, ou X-Men, como queiram, também Ultimate, e depois de um tempo que estourou o sucesso do Supremos, né? É, eles começaram de forma bem tímida, assim, mas já começou muito legal, cara, já começou com o Supremos tendo que enfrentar um Hulk, que tava enlouquecido, destruiu metade de Nova York, matou 200 pessoas, porque o Bruce Banner tava com ciúmes da Betty Ross. Mas antes, tem que dizer que começo, o primeiro capítulo de Supremos, é o storyboard perfeito de um filme do Capitão América. É a coisa mais cinematográfica que eu vi em quadrinhos, assim, que poderia ser usado pra Capitão América, é o primeiro capítulo de Supremos. E o legal é que o Capitão América é mostrado como um militar de verdade, né? Não como um super-herói. Ele é mostrado como um soldado, um cara que tá ali pra guerra mesmo. Foi o personagem que foi o mais chocante, assim, a primeira primeira vista, foi o Capitão mesmo. E eu vi muita gente falando, um Capitão América mais filha da puta, um Capitão América mais anti-herói. Eu não acho, cara. Ele só que é uma versão mais realista do que seria um soldado, né, cara? Ele é um militar, né? Um militar. Tanto vale a frase dele, né? Tá pensando que esse A aqui é de França? Tô aqui com o gibi aberto e ele comandando o pessoal na invasão da Normandia. Estão esperando o que? O Natal? Acho que o militar ia chegar pro cara e falar, por favor, você faz favor de se entregar? Foi a primeira vez que você vê uma justificativa pra aquele uniforme ridículo do Capitão América. Ele tá usando capacete, ele tá usando toda uma roupa militar mesmo, paramento militar ali. E mostra muito, muito dele no nosso tempo, o choque que ele teve, né? De todos aqueles caras que serviram com ele no exército, aqueles caras estão todos mortos ou estão bem velhos, alguns até esquecidos pro governo que ele tá trabalhando agora. Mas ele como militar, ele é meio assim, tipo Bolsonaro, assim, é isso? Total. Tem passagens que realmente ele fica totalmente fascista e americano até a última ponta, né? Tipo essa piadinha do A na testa. É que todo mundo acha que o Capitão América tinha que vestir a bandeira dos Estados Unidos e ser o herói lá do mundo. Como se fosse um Superman da Marvel, assim, na verdade. Na verdade não é, cara. Quer dizer, não é essa versão, né? A versão 616 dele, né? Superman da Marvel, né? O cara que ele luta pelos princípios americanos, mas não pelo governo. Enquanto o Ultimate, ele trabalha pro governo americano. O Capitão América tradicional, ele mantém, vamos dizer assim, se aproxima do conceito de super-herói mesmo, né? Do herói idealista. É altruísmo mesmo, né? Tanto o filme é apegado no Supremos que a SHIELD é a dona dos Vingadores, né, cara? Enquanto no universo tradicional, os Vingadores são uma equipe de super-heróis que não trabalha pro governo. E aqui não. E só pra colocar pra molecada que tá vendo agora, vai ter filme dos Vingadores, o Nick Fury é preto. O Nick Fury, Samuel Jackson, começou no Supremo. Se hoje temos o Sr. Badass Motherfucker como Nick Fury, agradeço ao Sr. Mark Miller. Nick Fury, Samuel Jackson, eu acho que já tinha aparecido nas histórias do X-Men Ultimate, cara. Porque eu acho que o X-Men Ultimate foi antes do Supremo. Foi antes. Quem fez o X-Men Ultimate foi o Mark Miller. Sim, mas foi antes do... O que eu quero dizer? A primeira aparição dele, eu acredito que tenha sido nos X-Men ainda. Eu acho que foi na Homem-Aranha, cara. O Nick Fury negro apareceu nas primeiras histórias dos X-Men Ultimate. O Nick Fury com a chapa do Samuel Jackson apareceu no Supremos. Vamos fazer uma coisa assim, pra deixar claro pra quem tá ouvindo. Qual que é a diferença do universo antigo pro Ultimate? Ixi, muita coisa. Todos eles são integrados, né? Sempre tem alguma coisa que integre. A grande sacada do Mark Miller foi colocar do governo americano sendo patrocinando uma equipe de super-heróis. Deu uma outra dinâmica à história, né? Deu uma dinâmica de conspiração também entre países. Essa questão do processo do soro do super-soldado, né? Que outros países também desenvolveram super-soldados ou formas de super-soldados e tal. Tem um lance que alguém comentou aí também, que parece que eles interligaram a origem de vários heróis, né, com esse lance do super-soldado, não é isso? O Hulk, o Dr. Banner, ele tá tentando fazer de novo o soro do super-soldado, que foi perdido na época da Segunda Guerra com o Capitão América. Ele acaba fazendo cagada e vira o Hulk, ele testa nele mesmo, acaba virando o Hulk. A maioria da origem dos heróis são todas integradas com as histórias de super-soldado, SHIELD, governo. O Hank Pym, né, que ele foi contratado pra desenvolver, né, auxiliar o Banner a desenvolver o soro, e ele aproveitou isso, os recursos, pra criar a tecnologia dele lá de gigante, ficar gigante, e depois o capacete do Homem-Formiga. Não, senhor. Ele usou a tecnologia pra virar gigante, ele estudou a mutação da mulher dele, da Janet, que era uma mutante que conseguia diminuir, ele usou isso, reverteu e transformou no soro dele ficar grande. Ahá! Quem dá mais, senhor? Ainda mais é ela, que depois vai dar pro Capitão América no final da história, mas isso é outra história. Depois que ele senta a mão na cara dela. E o Capitão América dá um pau no gigante. É muito da hora essa cena, cara. Então a história começa apresentando o Capitão América, isso? Exato. E aí depois eles já atualizam pros tempos de hoje, entre aspas, e eles mostram como é que é o recrutamento do pessoal, como é que é isso? Começa com o Capitão América na Segunda Guerra, daí corta pra 2002, onde o Nick Fury tá organizando esse grupo de super soldados, do que tá querendo ser o protótipo dos Supremos. Ele tá com o Dr. Banner tentando reconstruir o soro do super soldado pra tentar criar um exército de super soldados pros Estados Unidos. Foi bem nessa época em que tá sendo organizado isso que o Dr. Hank Pym consegue fazer o gigante e todo aquele estudo que ele tá fazendo com a Vespa, e é essa época que acabou encontrando o Capitão América congelado. E a partir daí que eles resolvem mostrar isso pro público, pro grande público, os Supremos, super esquadrão da SHIELD, mostrando mostrando pro mundo o Capitão América agora descongelado, o Capitão América agora no século 20, onde até o George Bush aparece nesse lançamento dele. E o Homem de Ferro? Cara, o Homem de Ferro, ele é meio que patrocinado pelo governo, assim. Não, ele patrocina o projeto, se não me engano. Ele é um dos financiadores do projeto. Fala que ele não é louco, ele tem 3 trilhões de dólares, ele é excêntrico. Tornou o Homem de Ferro porque ele tem um tumor na cabeça, é isso, né? Exato. E eles não sabem quanto tempo ele vai durar, então ele pensou que ele passou a vida inteira fazendo merda e agora ele queria fazer alguma coisa legal pra, antes de morrer. Olha só, quer dizer que o Homem de Ferro, ao contrário do Capitão América, é, entre aspas, altruísta. Ele é mais porra louca do que altruísta. É, porque pra ele é uma grande diversão aquilo. É como se fosse assim, ó, ele sabe que ele vai morrer, então ele vai fazer, ele não tem medo de morrer, então ele vai fazer qualquer merda porque ser um super-herói, pô, é pouco divertido, só que é risco de morte, só que ele vai morrer de qualquer forma. Pense assim, ele tem um Fórmula 1 e anda na Avenida Paulista. A ameaça que eles enfrentam no primeiro arco aí, Chitauri, que vocês falaram, que é tipo os Skrulls, é isso? É, os Skrulls do Universo Ultimate. É, primeiro tem o arco do o mini arco do Hulk, né? Isso. Em que o Banner tá muito puto da cara, porque ele não conseguiu recriar o soro do Super Soldado, o Capitão América reapareceu, o Hank Pym conseguiu criar o soro de ficar grande lá, quer dizer, todo mundo tem alguma utilidade no grupo, e ele tava se sentindo totalmente inútil. Betty Ross, ela é a Relações Públicas, né, da S.H.I.E.L.D. E ela não dá a mínima pra ele, porque eles já tiveram um namoro e ela, o cara é um merda e ela não dá a mínima pra ele. Não tá dando então, e outra, o grupo virou meio que um elefante branco, né? Porque não existiam grandes super vilões ainda pra eles enfrentarem. A mídia falando que eles gastaram bilhões pra criar super equipe que não serve pra porra nenhuma. O Banner dá uma pirada e injeta nele mesmo uma mistura lá, que agora não lembro o que é, deve ser Neston Cremogema, e vira o... E vira o Hulk. Nisso, quando ele se transforma em Hulk, ele pira atrás da Betty Ross, que tá tendo um jantar com o Fred Prince Jr. Porque eles estão tentando contratar o Fred Prince Jr. pra fazer o papel do Capitão América. Querendo. Se não me engano. Querendo. Poderia ser pior do que o Chris Evans. Estão tentando contratar o Fred do Scooby-Doo, basicamente. É isso? Uhum. Pra ser o Capitão América. Isso mesmo. Só que nesse meio tempo, o Nick Fury foi pra Noruega recrutar um punk, um hippie, que fica lá batendo navios baleeiros, que por acaso é o Thor. Sempre bêbado. No momento da história, eles dizem que ele diz ser o Thor, mas ninguém sabe se ele realmente é. Genial, cara. Pra mim, no Universo Ultimate, o Thor é o melhor personagem que tem ali, cara. Com certeza. Porque ele é um hippie. Fala, desculpa. Não, pode falar. Não, fala, fala. Tava numa linha de raciocínio. A gente tá dando margem pro Marcelo, cara. Boiola. Não, porque é justamente isso. Ele é um riponga, e aí ele chega no meio de toda aquela galera, né? Tipo, o Capitão América, o Homem de Ferro, afirmando ser o deus nórdico, assim, ele é mais escrotizado pela galera. Tipo, ninguém bota fé nele. Não, e tem um grupo de seguidores lá com ele, né? É tipo o Henrique Cristo Ultimate. Exato. Ele é o Henrique Cristo Ultimate, exato. Que meu Pai, Senhor e Deus, vos inspire e ilumine, a fim de que possais desfrutar de inefáveis momentos de paz e serenidade. O legal dele que eu achei é por conta dessa questão ecológica, né? Tipo, o Mark Miller colocou um deus, um personagem bem conhecido, bem importante do universo Marvel, pra estar à frente de causas ecológicas, né? E ele só aceita participar do Supremos por conta disso, por conta do auxílio do governo, né? Na nenhuma causa ecológica dele. O que eu acho mais legal ainda é o fato de, imagina, o universo Ultimate dos Supremos, eles tentam ser o máximo galgado na vida real, né? Imagina, chega um maluco dizendo, oi, eu sou o Thor, o filho de Odin, todo mundo vai achar que ele é o Henrique Cristo, cara. Ele vai ser tratado daquela forma, maluco mesmo. Ia cair vários vídeos no YouTube, né, velho? Sim, ia ter vídeo no YouTube, ia ter, exatamente. Zé Storetti cantando a música também, né? Dele. Ele ia aparecer no Super Pop, da entrevista pro Danilo Gentili, ia ser isso, cara. Eu acho muito maneira a forma que o gigante vai pra batalha ali, porque normalmente ele vai correndo e cresce, só que, pô, no universo Ultimate a roupa dele não cresce junto com ele. Ele tem que crescer e vestir uma roupa gigante. Então ele vai, vem uns dois helicópteros gigantes, assim, carregando ele pendurado já gigante pro centro de Nova York. Ele não tem ainda moléculas instáveis do universo Ultimate, não. Yeah. Então, agora deve ter, depois que o Jeff Lowe cagou tudo, deve ter. E o Hulk fica taradão pela Vespa, cara, ele quer enrabar ela de tudo quanto é jeito. Puta que pariu, o Hulk, um gigante com a Vespa. Tem uma cena da cara dele, de safadão, assim, atrás da Vespa, cara, é muito hilário, velho. Parece o Severino lá do Zorro Total. Mas vai estronchar, tudinho. Hulk Severino, puta que pariu. Lembrando aqui, uma das cenas mais fodas também que tem do Supremos é a sua que o capitão dá no pin, né? No boteco lá, né? É, logo depois dele bater na Vespa, né? O legal que eu tô vendo vocês falarem da série, só tem porrada entre eles, né? O cara bateu na Vespa, o Thor bateu no Hulk, todo mundo bateu no Hulk, aí o capitão bateu no Hank Pym, quer dizer, né? O universo é Ultimate, mas a lei do supergrupos permanece. O final da luta ali, porque, tipo, tá o Thor, o Hulk dando um pau em todo mundo, chega o Thor, consegue equilibrar a luta, mas quem derrota o Hulk é a Vespa, né? Dentro da orelha do Hulk. Entra na orelha do Hulk, dá uma rajada no lóbulo frontal, sei lá onde que ela tira, no cérebro dele, e ele desmaia e vira o Banner. Eu sou mais manjado do universo Marvel, né, cara? Sim, exatamente. Ele acorda Banner, né, cara, no meio de uma cratera, aí o capitão olha, você está bem? Ele meio que estende a mão pra ajudar o Banner a levantar, aí então olha pra ele, e esse machucado do seu rosto? Ele, que machucado? Aí o Capitão América dá um chutaço na cara do Banner, deixa ele desacordado. E aí justifica a presença dos Vingadores em Triskelion, que é a base que seria uma ilha perto de Manhattan. Que finalmente eles agora, o público adora os Vingadores, os Supremos, ou sei lá o nome, que queiram dar pra esse grupo da Shield. A Shield tem legitimado em gastar o que ela quiser. Eles criaram um problema e se tornaram bem vistos. Como é que é essa coisa? Mas aí é que tá. Eles escondem do público que o Banner é o Hulk. Eles escondem essa informação, trancam o Banner numa cela lá onde ele fica sedado, sei lá. E ninguém sabe que o Hulk é o Bruce Banner. Teoricamente, eles derrotaram um monstro que tava destruindo Nova York. É, a estratégia é típica de americana, né, cara? Sim, estratégia típica de marketing. O Supremos foi lançado o quê? Acho que em 2006, 2007, né, por aí. Acho que era o último mandato do Bush também, então tinha muito essa questão da crítica, né, aos poderio bélico americano. Então acho que é um pouco que o Mark Miller quis colocar, né? Tipo, era os Estados Unidos criando seus próprios monstros pra poder justificar o gasto deles com o poder bélico. Exatamente, foi uma alusão à guerra do Iraque e coisa do tipo. Muito bom, Marcelo, muito bem, cara. Isso aí que o Freud falou, acho interessante do Supremos, porque é exatamente aquela lógica, tipo, não é você juntar um monte de caras numa equipe e todo mundo vai trabalhar bem, tranquilinho, apertar a mão, se sorrir, ser amigo, né? Tipo, tem as desavenças, tem os problemas internos. Tanto que o cara mais boa praça do grupo é o Tony Stark, né? Certo. Consegue se dar bem com o Thor, por exemplo. Que é o playboyzinho, quer dizer, ou seja, é realmente tudo chupinhado do Supremos, esse novo Vingador do filme, né? Exatamente. Porque eles vão ter desavença entre eles, já vi que vai ter porrada com o Hulk também. O Capitão América é o malandrão, playboyzão, gente fina. O estilo desse filme dos Vingadores é baseado nos Supremos, inclusive o uniforme deles. A formação do grupo. Tirando o gigante e a Vespa, é a formação dos Supremos, né? O que é uma pena, porque a cena do gigante saindo na porrada com a Vespa e ela fica pequena, ele usa um inseticida, né? Depois ela fica escondida com o tamanho de Vespa, ele manda uma legião de formiga atrás dela. Se amam pra caralho, cara. É cruel para caralho. Não, é porque assim, o Hank é um cara. No Hank Pym ali, ele é um cara bem perturbado, digamos assim, sabe? A reação dele é sempre muito violenta a tudo, assim, a críticas e tudo mais, inclusive no casamento. Cara, toca até em violência doméstica, cara. Hulk Smash! O Moura falou que estavam tentando contratar um ator lá, não sei o quê. Tem uma cena deles no quartel lá, deles conversando sobre como seria uma adaptação do grupo deles pro cinema. Que a Beth tá tentando fechar esse filme e eles começam a supor os atores. Isso. Não sei quem, eu acho que é o Tony Stark, que ele vira e fala assim, Nick Fury tá na cara que é o Samuel Jackson. Aí cada um começa a falar, tipo, o Capitão América, a gente teria que ser um cara mais Brad Pitt, não sei o quê. Não, aí o Capitão América fala, quem é Brad Pitt? É verdade. Aí na hora que vão falar do Bruce Banner, ele não tá na sala, né? Aí na hora que ele aparece na sala é quando zoam ele, que fala assim, o Bruce Banner pode ser aquele ratinho do Stuart Little. Aí ele sai todo ressentido, assim, todo... Não, eles não falam o ratinho do Stuart Little, eles falam aquele ator, cara, que fez Armageddon, que queria torrar toda a grana, que ele achava que explodiu o planeta. Como é que é o nome dele? O Steve Buscemi. Não, mas aí depois alguém fala o lance do ratinho de laboratório. Sim, sim. É, mas nada mais cinematográfico que a invasão que a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro fazem no prédio lá. Mais Matrix impossível. Bala e flecha na cabeça. Exatamente. E ela é, tipo, impactante porque, tipo, é um prédio cheio de executivos, de pessoas trabalhando, e aparece eles matando todo mundo, dando flechada na cabeça, e você, que porra que esses caras estão fazendo, caralho? E depois você vai descobrir que, na verdade, aquilo ali era um complexo dos Chitauri, né? Eles estavam ali disfarçados de humanos, e é por isso que eles estavam atacando. A formação básica do Supremos era essa aí que vocês falaram, né? E vocês falaram agora da Viúva Negra e do Gavião. Eles aparecem como agente da SHIELD também, que nem é no filme? Exatamente. Sim, Agentes Secretos da SHIELD. Inclusive, o uniforme do Gavião é idêntico ao filme. Tudo no primeiro arco ainda que a gente tá falando. Sim, logo depois que eles derrotam o Hulk, entra o Gavião e a Viúva, tipo, nessa cena pra introduzir daí o arco dos Chitauri, né? Eles fazem uma reunião no Triskelion, e daí eles estão ali e o Nick Fury começa a explicar. Daí tá o Gavião e a Viúva, e ele começa a explicar que uma raça alienígena invadindo o planeta, e babá, que já tá infiltrado no planeta, e eles não acreditam muito. Eles ficam, pô, como assim alienígenas? Ele, inclusive, explica que na época da Segunda Guerra, nazistas eram ajudados por esses alienígenas, e também introduz na história o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate, né, que são dois ex-terroristas que foram capturados e agora eles trabalham pro governo em troca da liberdade. Nesse ínterim, a Vespa tá em coma de choque anafilático, de tanta mordida de formiga, e o Hank Pym sumiu. Ah, é verdade. O Capitão América vai atrás do Hank Pym. Que aí a tal cena que ele desce a mão na cara dele, isso? Gigante pelado, né? O Capitão América fala pra ele ficar, né? Tá gigante. E daí ele começa a bater. O Capitão Nascimento foi baseado no Capitão América Ultimate, pelo que eu tô vendo, né? O Capitão Nascimento teve um treinamento for dummy com o Capitão América. A galera toda se junta, cara, no final das contas, pra enfrentar o Chitauri, é isso? Incluindo o Mercúrio, o Feiticeiro Escarlate, Hank Pym, Vespa, todo mundo volta. Agora que eles já estão botando fé no Chitauri, eles começam a colocar toda a frota, toda a armada dos Estados Unidos pra cima, pra ficar em alerta, pra ver onde que eles teriam que fazer essa invasão do Chitauri. E eles têm mais ou menos um local que eles vão fazer um grande desembarque numa ilha na Micronésia, que é o que também aparece até no desenho depois, só que dá tudo errado, e o que acontece é que essa ilha era uma armadilha e explode e mata uma galera de americano que tá lá, porque os Chitauri já estavam infiltrados no governo americano e na SHIELD. Um que tá infiltrado lá dentro da SHIELD acaba dando essa dica de onde que estariam os Chitauri, e um monte de porta-aviões aéreos, que não é só a SHIELD que tem porta-aviões aéreos, o governo americano tem um monte aqui na história, vai tudo pra fita como uma bomba nuclear gigante e meio gama da vida, assim. Inclusive os Supremos, eles só são salvos porque o Thor teletransporta todo mundo em cima do laço. Exatamente, porque aí é o marco da invasão de Chitauri, aquela coisa. Estamos aqui e viemos para acabar com a sua raça ridícula. E é quando o Thor realmente ganha crédito da galera, né? Que ele realmente se torna o que ele falou que era. E porra, mas o cara já não tinha ajudado a detonar o Hulk, porra. É, mas ele nunca foi, participou, ele não participava da equipe efetivamente, porque ele é totalmente anticapitalista, então imagina ele trabalhar pro governo. Então todas as vezes que ele ajudava, ele pedia alguma coisa em troca, por exemplo, pra ajudar a derrotar o Hulk, ele pediu que todos os países de primeiro mundo perdoassem as dívidas externas dos países de terceiro mundo. O Thor é um Bonovox. É um Bonovox. Tudo de Bonovox e de Cristo. E aí nessa, como os Chitauri acreditam que os Supremos já foram pra fita, eles não sabem que os Supremos ainda estão vivos. O único que estava vivo é a Vespa e o representante do Chitauri, que eu esqueci o nome do cara. Tá com ela presa dentro de um frasco. Foram pegar ela no hospital, ela se encolheu e o cara prendeu ela da forma encolhida. Eles começam uma grande invasão mesmo. Aí as naves começam a tomar Independence Day mesmo. Isso é nos Estados Unidos só que estão invadindo? Ou mostra uma invasão pelo mundo todo? Como é que é? Não, é no mundo todo. Pode ser no mundo todo, mas ali na revista só aparece nos Estados Unidos. Eu me lembro, assim, de um lance que aparece aqueles super soldados da União Europeia. Eu achei que era isso aí. E todos os Chitauris estão usando fardas nazistas. Olha só. Ô, Modesto, deixa eu tentar lembrar. O lance dos super soldados, do Capitão Britânia, do Capitão Itália, tudo mais, é no segundo volume, né? No primeiro. É no segundo. O primeiro arco fechou com eles combatendo essa invasão aí, é isso? Ele desenvolve isso mais, mas acaba assim. É aquela velha história. Eles passam de helicóptero com o Bruce Banner amarrado e jogam o Bruce Banner lá embaixo. Quando ele cai, ele se transforma no Hulk e daí o bagulho fica tenso. E foi como eles vencem. E o general, o chefe Chitauri lá, é devorado pelo Hulk. É legal que o Nick Fury fala, quando joga o Hulk do elevador, o Nick Fury, é um belo impacto pra um cientista que pesa 48 quilos. E aí o Capitão América provoca o Hulk dizendo, tá vendo aqueles caras que estão voando? Eles falaram que o Hulk é bicho. O Hulk é espada. Ah, é. Era o Hulk destruindo os caras e berrando, Hulk é espada. Hulk smash! Como é que acaba o volume 1? O Bruce Banner tá de volta na cela dele. Eles falam que eles têm que ficar analisando todo as fezes do Hulk pra não permitir que o general lá, Chitauri, se recomponha. Meu Deus. E acaba assim. Não tem um lance de que eles sentenciam o Bruce Banner à pena de morte porque eles culpam o Hulk lá? Isso acontece no segundo volume. Ah. O segundo volume começa porque alguém vaza pra mídia que o Dr. Bruce Banner é o Hulk. E o nome da história até é a morte do Incrível Hulk. Tchau! Que é uma homenagem ao filme, né? Tanto homenagem ao filme, que o advogado de defesa do Bruce Banner é o Matt Murdock, né? Então no segundo arco já virou da galera, eles conseguiram meio que equalizar essas discordâncias grandes entre o pessoal, menos o Banner, é isso? Menos o Banner e o Hank Pym, o Hank Pym tá fora. E a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio tem uma insinuação de incesto no final do primeiro também, mas isso é história. Puta, é engraçado a Feiticeira e o Mercúrio que falam assim, vocês fizeram porra nenhuma pra ajudar a gente, falam, não, você pode ver as fitas gravadas, se passar bem em slow motion, você vai ver que a gente destruiu tudo aquilo ali, porque... É muito bom. Parece durante a luta. Só parece, né? No lugar nenhum. Vocês é porque o Mercúrio tô rápido e a Feiticeira tá de longe fazendo outras coisas. E fora o Thor, que sozinho acaba com mais da metade da frota do Centauri. É, uma coisa que eu queria falar dessa ainda do primeiro arco, foi realmente com o ciclo do primeiro ao último, último número, porque o vilão principal do Centauri é o vilão do Capitão América na Segunda Guerra, né? Ah, sim. O Mark Miller, ele não criou um Capitão, um Caveira Vermelha, né? Não criou um Barão Zemo, ele simplesmente criou que o nazista Mor lá era um Chitauri disfarçado e que o Capitão América acha que acabou com ele na Segunda Guerra Mundial e ele retorna, né? E aí tem todo esse ciclo, exatamente de encerramento da história. Que foi esse que o Hulk misturou com o Chup e mandou pra dentro. Nessa invasão tem uma parte muito legal que eles estão indo deter os invasores. O Nick Fury tá comandando toda a galera e tal, aí o Thor fica meio tipo, o que eu faço? Ah, cai brincando com seu martelinho, um negócio assim, né? Ninguém bota fé no Thor. Quando tá todo mundo ferrado, tudo apanhando, aí eles olham assim, ué, cadê o maluco hippie? Quando vê assim, tá ele no céu voando com o martelo, arregaçando todo mundo no raio, cara. Derrubando as naves. Tanto que achei bem legal que aí ele fica careca, né? Que ele recebe uma puta de uma descarga que ele perde o cabelo. Segundo arco. Tá meio fragmentado isso na minha cabeça. Que arco que é que o Tony, que vaza o vídeo pornô do Tony também? É no segundo. Primeiro ou no segundo? Segundo. Vamos falar um pouco do segundo, então. É, no primeiro foi a ameaça do Chitauri. E no segundo, quem é o vilão? É o Loki? O primeiro volume, ele é dividido em dois arcos, né? De seis partes, né? Que são duas edições. O segundo, ele já é mais solto, assim. Ele tem, são histórias, meio histórias fechadas. Vão contando toda uma história em que se passa em 12 edições. E o vilão principal dessa coisa é o Loki, né? Que o Loki faz toda uma artimanha pra meio que desacreditar o Thor, né? Todo mundo passou a acreditar que realmente era Deus, não sei o quê. Então ele faz toda uma artimanha pra isso. Na verdade, o Loki, ele vai desarticulando toda a equipe. Só que você só vai perceber isso muito bem muito mais pra frente, porque começa a ter muita merda começa a acontecer com interna com os Supremos, né? Começa com o julgamento do Incrível Hulk, né? Porque você não vê o resultado do julgamento. Aí você vê o julgamento, corta, tá o Banner na cela dele. Aí chega o Nick Fury com uma garrafa de champanhe e fala, pô, você ganhou, né? Eles te perdoaram, porque por causa da ajuda do Hulk na invasão digital e tudo mais. Vamos comemorar. Eles tornam a champanhe e dá pro Banner. O Banner tá felizão. Quando o Banner dá o primeiro gole da champanhe, ele cai desmaiado. Tá com sonífero, não pode fazer negócio ali. Pra eles pôr a noite de Cinderela, pra poderem executar ele. Se ele virar um Hulk, eles nunca vão conseguir executar ele. Ou seja, tá explicado por que botaram o Ruffalo pra ser o Hulk no filme, né? Porque o Banner é um merda, que só se fode, né? Sim, só, não, só não, o Hulk que presta, né? Ele é um merda e ainda usa lenço, então eles pegaram a ideia do ator que faz o Fred do Scooby-Doo e incorporaram no personagem do Supremo. Tiraram as duas coisas, né? Banner, eles levam ele pra uma ilha, uma coisa assim, e botam uma bomba nuclear lá pra poder matar ele. E daí, pronto, você tira o Hulk da equipe, já não tem mais o Banner. Tá, mas realmente tirou? Ele acabou ali? Volta no final, né? Óbvio. Depois mostra um flashback, e aí mostra que quando ele tá caindo, o olho dele começa a ficar verde, quando ele tá vendo que vai morrer. O Banner, ele não tava, ele não conseguia mais se transformar no Hulk, porque ele foi lobotomizado pela Vespa. Foi pela Vespa. E aí os caras falam assim, pô, o negócio tá... Agora a porra tá ficando séria, a gente vai precisar de uma arma. E quem que eles... Então eles forjam esse julgamento pra julgar... Não. Não é, sim. Eles realmente acreditam que eles executaram o Hulk. Foi dada a ordem de morte dele, sentenciado à morte, e mandaram o cara pra morrer mesmo. Pois eles desacreditam o Thor, né? Os Supremos são chamados na Europa, porque tem todo esse projeto da criação dos super soldados. Daí a gente vê os capitães de várias... Capitães de vários países diferentes. Tem o Capitão Britânia e tem o Capitão Itália, Capitão França, Capitão isso, Capitão aquilo. E eles vão vão parar num lugar lá em que... Noruega, se não me engano. Eles fazem pesquisas científicas e um cara que afirma ser o irmão verdadeiro do Thor, dizendo que ele é um maluco que roubou um equipamento, que tipo, aquele martelo e aquela roupa que ele usa é um equipamento que dá os poderes pra ele. Então o Thor passa a ser perseguido porque eles acham que ele é um maluco mesmo, né? Até então eles sempre acharam que ele era um maluco com superpoderes. Agora eles descobriram que ele é um cara, que ele é um maluco que roubou um equipamento bélico e tá usando ele. Então eles passam a perseguir o Thor pra recuperar esse equipamento. Só que o irmão, esse cientista que fala que é irmão dele, é o Loki, né? Eles fazem até uma coisa interessante que eles começam a colocar, né? Depois, mais à frente na história, que o Loki pareceria, desde a primeira edição, né? Desde o primeiro volume, ele já tinha fazendo aparições em coadjuvantes na história. Até tem esse extra, né? É tipo o Rorschach, né? Exato. E outra coisa legal é que você, o leitor, você não fica claro pra você se ele é um maluco ou se ele é o Thor e estão armando pra ele. Porque aparece, por exemplo, ele conversando com o Volstagg num bar, assim, se não me engano, num restaurante. Ele tá conversando com o Volstagg, as pessoas adoram olhar e ele tá falando sozinho. Então você, como leitor, pô, será que ele é maluco mesmo? Será que ele é o Thor? Porque até então a história ela tá quebrando tantos paradigmas que você passa a pensar que não, realmente ele pode ser um maluco e não o verdadeiro Thor, né? Conversa também entre o Capitão América e o Thor, né? Que eles estão numa balada, se não me engano, o Thor tá lá festando na balada. O Steve Rogers chega pra ele e questiona o fato dele dizer que é filho de Odin e tudo mais, e a história toda de Asgard e tal. Aí ele fala, mas por que você tá duvidando disso? Aí o Capitão América responde que, que é loucura falar uma coisa dessa. Thor questiona, você não vai na missa todo domingo? Steve Rogers fala, vou, então, o que tem de menos maluco nas histórias que você ouve lá do que as histórias que eu tô te contando aqui? Ó, pai, Odin, mostra pra ele, vamos cantar agora, Sunday, Bloody Sunday. Sempre existiu e existirá pessoas desocupadas que não têm o que fazer, inventam histórias acerca de quem vive vida pública. É legal que o Tony Stark, ele, nesse meio tempo, ele se apaixona pela Viúva Negra. E aí ele manda... Eles começam a namorar. E ele manda fazer uma armadura igual a dele, só que pra ela. O pedido de casamento dele, ele pega centenas e centenas de pessoas, leva ela bem no alto, eles estão sobrevoando, assim, o céu, aí, tipo, um deserto, e tá escrito, assim, casa comigo, formado com pessoas, né? Ele é a Viúva Negra. Mas como você conseguiu organizar todas essas pessoas? Ele, você não sabe o que as pessoas fazem por $100 ao dia. Cadê o Stark, não sei o que. Aí tá o Stark assim com numa máquina antigravidade, assim, e com uma garota, uma modelo, uma atriz famosa. Ah, desculpa, mas é que eu tava aqui. Shannon Elizabeth. É, Shannon Elizabeth, aquela menina do que fica pelada em American Pie. Isso, desculpa, mas eu peguei ela aqui, sabe como são as coisas, não sei o que. Não tem essa de dar armadura se ele apertar um botão e ela se montar em cima dele, né, cara? Ele tem que. Um monte de gente ajudando ele a botar. Aí ele tá botando a armadura e tá bebendo, né? Tá bebendo uísque. Aí o Capitão América chega pra ele e fala: você vai beber antes de entrar na armadura? Daí o Tony Stark, você acha que sou maluco? Eu sempre bebo antes de entrar nisso aqui. Eu ia ter coragem de fazer isso aqui sóbrio. Eu no primeiro arco, que é o Bom, mas voltando ao Thor ali, daí eles montam a equipe pra ir atrás do Thor, né? Aí o Thor tá lá na puta que pariu, no meio de uma floresta lá, sei lá onde, e a equipe vai pra cima do Thor com força, inclusive o Tony, que se torna amigo dele, o Tony tá se sentindo mal pra fazer aquilo, e é aí que o Capitão América usa um lanche de sachamas contra o Thor e que ele pega fogo e queima os cabelos. Ah, não é quando cai um raio na cabeça. Verdade. Isso é a quinta edição desse volume aí, né, que é a edição todinha só isso, a porradaria deles contra o Thor. E tá naquela brigaçada, obviamente eles estão tomando um pau fudido do Thor, até que o Mercúrio consegue correr numa velocidade, eu acho que o Thor atinge a Feiticeira Escarlate, uma coisa assim, o Mercúrio fica puto e passa a super velocidade e arranca o cinturão do Thor, que obviamente era o que dava poderes pra ele, e ele cai, tem poderes no chão. É, e aí ele vai ser assim como o Bruce Banner tava antes, preso também pela Shield lá numa celazinha, né? Eu não lembro se é nessa edição que ele diz, que ele pergunta, pai, por que não me abandonaste, negócio assim, né? É, ele fala, pai, porque me abandonaste, e nisso aparece o Loki dando uma zoada com ele, óbvio. E você ainda não sabe se é ele imaginando ou se é fato mesmo, né? Porque num quadrinho aparece ele conversando com o Loki e depois em um outro quadrinho, como se fosse outra perspectiva, você vê ele falando sozinho. Mas vem cá, então o segundo arco, como o Marcelo falou, é dividido basicamente em duas etapas, né? O grande vilão do arco, assim, físico, é o Thor, eles enfrentaram o Thor, ou isso é a primeira etapa do segundo arco? Essa é a primeira etapa, porque daí em seguida dá outra merda. surge um novo cadáver do Capitão América morto. E eles começam a achar que aquele Capitão América ali é um impostor, que tipo, alguém botou ele ali, entendeu? Porque existe todo um... Eles estão... Uma das dúvidas é quem é que tá vazando informação de dentro da SHIELD. Essa paranoia, quem é o traidor? O primeiro que passa pela cabeça é o Thor. Depois eles descobrem esse outro cadáver do Capitão América e, pô, então esse cara aí não é o Capitão América. Quem é esse cara? Implantaram ele aqui, tipo, botaram ele aqui dentro, aí também caçam o Capitão América. O Capitão América também dá um pau em uma galera. Tem uma cena que eu acho foda também nesse volume, quando atacam as famílias do Gavião. Porque o Gavião tem uma família, uma mulher e filhos. E a mulher e os filhos dele são assassinados. E aí é o traidor que assassinou, e ele não sabe quem é, e todo mundo acha que é o Capitão América. Então, basicamente, no segundo volume, eles usaram o Loki pra criar toda essa trama aí, né, de criar intrigas. Justamente quando o grupo tá meio que estabilizando, em termos de unidade, pelo menos, né, vou dizer que eles eram amigos de chopada, mas estabilizando ali, vamos dizer assim, as relações entre eles como um grupo, né, de... Ele já tava um amigo de chopada, assim, tipo, a cena em que a família do Gavião é assassinada, um pouco antes tem um jantarzão na casa do Gavião, com a família do Gavião, o Tão e a Vespa que estão namorando, a Feiticeira, o Mercúrio, tá todo mundo, tipo, confraternizando na casa, eles viraram amigos mesmo. Aí entra o Loki criando várias situações fodas pra destruir por dentro a equipe, né? Tem uma espécie de corrida de armamentista super-heróica, assim, no mundo, sabe? Tá, tipo, tá todo mundo criando os seus super-soldados, todo mundo criando os seus super-heróis, é formado os invasores, né? Os defensores. É um, né? Grupo... Não, os defensores é aqueles bucha, né? Ah, sim, é verdade. Porque tem uma edição que é número, se eu não me engano, é número 6, que aparecem os defensores, né? Que é o Hank Pym, tá sem emprego, aí ele pega um jornal e encontra lá o classificado de precisamos de heróis e tal, pra formar a equipe, e ele vai pra essa equipe, aí nessa equipe tem lá o Nighthawk, né? Se eu não me engano, a Valkyria, filho do demônio, um negócio assim, que é como se fosse o filho do Mephisto, e um monte de pessoas. Aí ele chega lá achando, assim, tipo, ele chega lá, e quais são os poderes de vocês, né? Ele diz, mas a gente não tem poder. A gente só tá formando uma equipe porque tá na moda e a gente quer formar uma equipe e você é a primeira pessoa que tem poder de verdade. E eles são uns merdas. Eles são tipo aqueles caras do reality show do Stan Lee, então, né? É, exatamente. Ou a turma do The Tick, tá ligado? É, acho que até com a mais. Um outro personagem que aparece bastante assim, principalmente quando tá envolvido o Homem de Ferro, é o Jarvis, né? O mordomo que na história ele é gay. É o mordomo gay. E filha da puta, né? Porque ele trata todo mundo mal pra cacete. Tá sempre reclamando. Ele é o alívio cômico, assim, né? Ele é o alívio cômico desse. E é legal que o Miller, ele coloca algumas referências dos próprios heróis da DC na história, né? Tipo, eles estão numa festa lá na mansão, acho que do Stark, e aí aparece uma repórter e um outro repórter do lado dela, que é os córneos da Lois Lane e do Clark Kent. Ah, é cheio dessas pequenas easter eggs durante a série. Eu sei que então tá essa grande dúvida de quem é que tá vazando as informações, né, cara? E aí a equipe acaba se resumindo ao Mercúrio e a Feiticeira, o Arqueiro e a Viúva Negra. Tony, acho que comenta com o Nick Fury, pô, que tipo de equipe é essa que sobrou, que são tem quatro assassinos na equipe, dois assassinos e dois terroristas. Por final das contas, eles conseguem descobrir qual é a trama do Loki, como é que o Loki se infiltrou. Pô, tá na cara. Né? Tá na cara, né, Batman? Que o Loki quer fuder a gente. Ele tá entrando aqui pra querer fuder a gente. Que o Loki infiltrou alguém ali, né? Eles conseguem finalmente descobrir quem é o cara e assim que fecha o arco. Começa uma corrida armamentista, como o Moro falou, e aí começa a surgir heróis de outros países e formam uma equipe pra enfrentar os Supremos, né? Porque os Supremos se tornaram tipo como uma ameaça. O mundo começou a ter medo dos Supremos, porque os Supremos eram muita força pra o mundo controlar. E aí surgem os invasores, né? Que são com personagens da Rússia, com personagens do Oriente Médio. E eles têm basicamente os poderes, eles usam protótipos de armaduras do Homem de Ferro e... Uma armadura escrota meio que Homem de Ferro misturado com com capacete do Fanático. Pegam o soro lá que deixava o Hank Pym gigante e começam a fazer teste em outras pessoas e aí os caras começam a ficar gigante. Eles fazem um exército de gigantes, né? Que... Não, mas o governo americano tem um exército de gigantes. Tipo, o Hank Pym se torna totalmente desnecessário porque o governo americano conseguiu copiar o soro de crescimento e melhorar. O Hank Pym chegava a 20 metros, se não me engano, no máximo. E os novos gigantes que o governo americano está mandando para os países, assim, porque se torna realmente uma arma bélica, assim, países, eles, tipo, imagina uma guerra do Oriente Médio, uma guerra do Iraque, só que utilizando super-heróis poderosos e um grupo de gigantes que chegam lá pisando em cima dos tanques de guerra dos inimigos. Não tem, só tem nos Estados Unidos? Os outros. Não, mas daí é que tá, o retorno que eles têm é que os outros países começam a criar os seus próprios super-heróis, e daí eles montam esses que não é os invasores, são os libertadores. É, exato. Pelo menos em inglês é the liberators. Os liberadores. É, os liberadores. Nome de merda, né? fosse um grupo tipo, que vai combater o imperialismo americano, né? A invasão americana ao resto do mundo. Entre eles tem o coronel Abdul Al-Rahman, que é do Irã, que é uma versão do Capitão América, com os mesmos poderes do Capitão América. Como é que é o nome do inimigo do Hulk? O Abominável. O Abominável, que é chinês. O Dynamo Scarlet, né? Que é uma versão do Homem de Ferro, que é chinês. Um cara chamado Perun, que é da Rússia. Tem um equipamento similar àquele que o Thor teoricamente roubou. Então tem os poderes do Thor. O Furacão. A Furacão, aliás, que é uma mulher da Coreia do Norte que tem super velocidade. A Swarm. Swarm eu não sei o que significa. Uma mina da Síria que controla qualquer inseto. Tem tipo os poderes do Hank. Aí um cara que pode se multiplicar em vários, assim, tipo o homem múltiplo. E aí rola uma porradaria entre os dois grupos, é isso? Nesse período aqui acontece no meio dessa invasão, dessa briga e tal. É que as coisas começam a se revelar, né? Porque aquele corpo do Capitão América era um clone ou coisa do tipo. Quem é o traidor do grupo, na verdade, era a Viúva Negra, era a Natasha. Que ela sim, tinha... foi ela que matou a família do Gavião Arqueiro. Porque... olha o spoiler. E ela nunca se desligou da KGB, né? Ela tava ali como uma agente dupla. Quando ela vai pra mansão do Tony Stark tentar pra matar ele, né? Ela mata ou pelo menos aparentemente mata o Jarvis, né? Dá um tiro na cabeça dele. Vai tentar matar o Tony Stark. Aí o Tony Stark pega, ativa alguma coisa lá das tecnologias dele, que é o Nanitas, se eu não me engano, que são a tecnologia que ele tinha colocado pra melhorar ela e ela poder utilizar a armadura, pra derrubar ela, né? Ele acaba derrubando ela, desce o cacete com a garrafa de bebida no rosto dela, deixa ela desacordada, a polícia prende ela e ele vai atrás de ajudar os outros, né? O final é aquela correria, né? Tipo, tão invadindo, deu merda, neutraliza a viúva e ele se reúne. Aí o Capitão América, o Homem de Ferro, a Vespa, Mercúrio, a Feiticeira e o Gavião se unem pra enfrentar a invasão. Quando eles estão conseguindo se dar bem, surge o Loki e daí o Loki bota a merda pra acontecer, né? Nisso, você corta pro Thor na cela e o Thor mesmo, ele tá se questionando se ele é maluco ou se ele realmente é o filho de Odin e tal. Eu não lembro de que forma, cara, que dá uma epifania nele e ele diz, não, eu sou o Thor e que se foda. Ele tá preso, aí ele começa a discursar, né? Perguntando, tipo, como se ele estivesse falando com o Odin, né? Tentando ver se o Odin fala com ele e tal. Aí ele diz que, por favor, me mande um sinal de que você continua ouvindo a minha voz. Aí uma luz dourada entra na cela, assim, e ele desaparece. E aí o capitão vai até lá pra resgatar ele, a Vespa vão até lá pra resgatar ele, ele já não tá mais na cela. E a cela é totalmente fechada, seu lado. Aí a Scarlett Johansson, porra, a Viúva Negra. Ela tá gritando, né? O Thor é louco, ele vive fora de si, coitado, é esquizofrênico delirante, não sei o quê. Aí aparece o Thor, pose imponente, ele com o martelo dele, que é metade martelo, metade machado, né? Que tem dois lados. E aí ele fala, ó, mulher de pouca pé. Faz uma referência aí. É só nesse momento que você tem absoluta certeza que o Thor não é maluco, né, cara? É só no final da série que eles revelam que o Thor não é maluco. E aí, nesse meio tempo, aparece o Hulk, né? Quando já tá invadindo o Washington, já prenderam o Quarteto Fantástico, pegaram as X-Men, pegaram Deus e o Diabo. Aí o Hulk aparece, né? Ele tá voltando de, tipo, exilado, né? Então ele tá voltando à cidade no meio da invasão e ele resolve... Ele tava Bill Bixby, né, cara? Ele tava viajando pelo... Eles fazem bem a cara do Bixby. Mochilinha nas costas, bonezinho, andando pelo mundo e aí quando a merda agarra e eles têm o seu próprio Hulk, ele vai pra cima e cai na porrada junto. Porra, no mínimo ele deve estar pensando assim, né? Ninguém desce a porrada nos Vingadores porque eu vou descer a porrada nele. Então ele dá porrada todo mundo primeiro pra poder bater nos Vingadores, né? Que sacanear muito ele, cara. Na verdade, quando ele é sentenciado à morte, todos os outros Supremos são meio contra ele ser sentenciado à morte. Só que tá fora da alçada deles. O governo americano que executa ele. Cara, e aí, né, nessa questão toda daí, né, que se revela-se que o cara que se dizia o irmão do Thor, na verdade, era o Loki disfarçado, né? Ele tinha arquitetado todo esse plano pra derrubar o Thor, derrubar os Vingadores e dominar o mundo, né? E tem a fatídica, na última edição, depois que os Vingadores derrotam os Libertadores e tal, fazer aquele away todo, ele invade com próprias ordens de Asgard, né? É, os monstros invadem Washington e tudo mais, aí todo mundo diz, fudeu agora, e é quando abre um portal de Asgard e vem as tropas asgardianas pra cair na porrada com as tropas do Loki. Quem é o louco agora, né? É, exatamente, a cena é quem é o maluco agora, né? Ou seja, e eu tava matutando aqui toda essa questão aí de, porra, mas negócio de traidor e tal, uma parada mais psicológica e tal, entre eles lá, e não vai ter uma porradaria foda no final que nem teve, provavelmente, no primeiro, né? Mas não, né? Os caras botaram dois exércitos Capitão Supremo no meio, né? Página quádrupla, só de negros se porrando. Gigantesca página. A última edição até chama-se Independence Day, né? Porque os Estados Unidos tinha sido invadido e dominado. O cara colocaram ele lutando contra o Loki, enfrentando os monstros de Asgard, tentando salvar todo mundo. É óbvio que salva, né? Tropas de Asgard contra tropas do Loki, contra os Supremos, contra quase todos os super-heróis da Marvel que estão ali misturados também no desenho, contra aqueles soldados do mundo inteiro, Capitão Britânia, Capitão França, Capitão Argentina, Capitão... É uma coisa meio aquele Batman Incorporated, sabe? Capitão Argentina, imagina o Capitão Argentina. Nós só precisávamos detonar tudo, cara. A gente já mostrou o Capitão Argentina, cara, naquele podcast do super-heróis reais, tem o Capitão Argentina, lembra? Pelos poderes de Maradona. Não, o Capitão Argentina ficou nas Malvinas. Perdeu pro Capitão Britânia. O Modeste faz uma piada inteligente, ninguém percebe. Obrigado. As Malvinas, Nós já fomos mais inteligentes. Se a gente tivesse feito um trocadilho idiota com o nome de alguém, todo mundo ria. Hulk! Smash! O Hulk, assim que termina a luta, corta pra ele ligando pra Betty Ross e saindo de novo com a mochilinha nas costas. Só falta tocar o tema daquele Lonely Man. Da América, o Tony Stark deixa claro pro Nick Fury que agora os Supremos vão se desligar do governo e não querem dar mais satisfação pro governo, porque, tipo, durante todo o segundo volume, você vê eles invadindo países, você vê eles sendo putinha do governo. E daí, no final, eles veem que a merda toda aconteceu porque foi o retorno do que eles fizeram, né? Foi uma resposta do mundo ao que eles estavam fazendo. Então, eles se desligam do governo americano, dando a margem para um terceiro volume que poderia ser muito bom se tivesse ficado na mão do Mark Miller. Aí do terceiro volume em diante não há o que falar, né? Porque afinal de contas, né? O senhor Jeff Loeb assumiu, né? Loeb assumiu, abriu as perninhas. Que assim, o Mark Miller, ele terminou a história de um jeito que se qualquer pessoa assumisse aquilo ali, ia fazer uma merda, cara. Ele terminou a história matando. Vários morreram. O Jarvis morreu, a Viúva Negra morreu, uma chacina geral, o Mark Miller, né? É, e a Viúva Negra morreu de uma forma fantástica, né? Que esquecemos de falar, né? Ela tá presa lá, né? Porque ela no Tony Stark não matou ela, só deixou ela inconsciente. Ela tá presa. Aí o Gavião vai lá se vingar dela, né? Pela morte da família. E aí praticamente crucifica ela com as flechas e depois mete uma flechada no meio da testa dela. Ah, tinha que ter essas catarses, né? Do cara que perdeu a família, né? Teria como dar uma continuidade se o Mark Miller tivesse continuado nos roteiros? Se você fazer um fechamento como esse que vocês estão me falando aí, sempre dá margem no outro cara pegar e fazer alguma coisa legal. Não é pra quem eles botaram, né? É, não. Jeff Loeb. Pior que isso, só se eles tivessem colocado aquele filho da puta, como é que é o nome dele? O Rapini Colomba lá, o... De fechamento, eu acho que a cena que eu achei foda nessa revista é quando o Thor derrota o Loki e finalmente, teoricamente, matou ele e tal, e tem uma explosão de energia e tudo, comemora a vitória, tá? Faz, esse planeta agora está sob minha proteção. Eu achei foda isso, porque tipo, depois de terem destruído todo o personagem durante a saga todinha, né, durante todo aquele volume, e aí agora ele termina o volume fazendo exatamente uma frase de efeito, dizendo eu sou foda e acabou e você estava errado. É, porque na verdade eu acho que o final do segundo volume do Supremos, ele é a redenção dos personagens, né, cara? Ele é os personagens se tornando super-heróis mesmo. Thor assumindo o papel de protetor da Terra, que é o papel dele no universo tradicional. É o Capitão América se desligando do governo, sabe? É tipo, eles se tornando os heróis que eles deveriam ser e que eles não tinham sido durante os dois primeiros volumes. E assim termina a fase Mark Miller nos Supremos. Assim termina os Supremos, né? Pra sempre. Porque tentaram fazer desenho, tentaram retomar. É, não, isso é uma coisa que eu ia falar agora. Teve duas animações que fizeram, né, adaptando esses arcos aí. Não sei se foi exatamente adaptado. Acho que o primeiro foi uma tentativa de adaptar, né? O segundo, eu acho que já é uma outra história. Que eles já vão pra Wakanda atrás de, se não me engano, os alienígenas, tudo atrás de Vibranium lá. E aí eles inventam o Ultimate T'Challa. Pra mim, uma Ultimate merda. Mas mesmo o primeiro que é uma adaptação, né? É feito bem bobinho, né? Ele é uma adaptação infantil de uma história que não é infantil. Então já dá pra ver que a história já não tinha como sobreviver muito bem. Eles transformam o Hank Pym em alívio cômico, né? Supremos, ele é denso pra caralho, né? Ele é o personagem mais sombrio, talvez. Um cara transforma em palhaçada. Então, pô, você tem uma ideia, esses desenhos novos dos Vingadores são muito melhores que essas adaptações. Eu ouso dizer que os Jovens Vingadores é melhor que essas duas adaptações do Supremo. Então uma merda mesmo, hein? Que era um lixo foda. Aquele desenho dos Vingadores, que todo mundo tinha um uniforme bizarro e que não tinha nenhum dos medalhões, é melhor eles também? Usavam armaduras? É melhor que os Supremos também? Olha, não duvido. Que merda, né? Então foda-se o desenho, né? Pula essa porra. Não, foi perda de tempo, só isso. Hulk! Smash! pra gente fechar, então, o que eu achava legal, a gente mapear um pouco os pontos mais importantes aí que vocês acham que é uma influência pro que estão fazendo no cinema, né? Porque a gente já sabe bastante coisa do que vai acontecer no filme, né? É, eu acho que os Supremos Vingadores do cinema, eles pegaram exatamente os dois pontos base dos Supremos dos dois arcos, né? Que é a primeira parte, que é o do Hulk, que provavelmente vai ter essa quebra-pau com o Hulk também, e a invasão promovida pelo Loki, que é o final do segundo volume, né? Então eles tiraram toda uma parte, digamos, de complicações da equipe e a parte da invasão alienígena, misturaram, né, com essa parte da invasão do Loki. O roteiro é a base desses dois volumes, então acho que é o que Mark Miller fez ali no Supremos, nos quadrinhos, já desde lá, né? A pessoa, quem leu os dois volumes, vê o que é bem cinematográfico, até o que ele colocou, né, em questão de quadros e desenhos e tal, vai ver isso no cinema. É a mesma coisa, basicamente, só que modificado. Eu não sei se eles vão puxar muito, assim, da parte dos Supremos dos quadrinhos, que seria foda, seria o Capitão América mais enfodecido, assim, na verdade. Então, a gente não vai conseguir. Eu vou fazer a pergunta inversa, na verdade, que a gente não vai ter no filme, que é essa parte. Eu vou sentir uma falta do caralho, do Capitão América soldado, né, e não o Capitão América patriota. Ah, ele é o Capitão América do primeiro filme ali, né, cara? O carinha bonzinho que não queria matar nazistas, ele só queria salvar pessoas. Que bonitinho isso, hein? Eu acho que vai ser aproveitado de uma forma diferente. Já apareceram cenas do Thor preso. Então alguma coisa vai levar a descrédito do Thor e a porradaria vai comer de todo mundo com o Thor. Velho, uma coisa que eu parei de ver são esses trailers e propagandas e comerciais do filme, que já contou o filme todo, pra jantar tudo. Mas sempre assim, eu sou putinho, eu vejo, não tem jeito, cara. Eu sou um idiota. Yeah! Eu vi todos os comerciais do Batman, eu vi todos os Vingadores, eu vi do Lanterna Verde, cara. Ah, não, aí você é muito cocô pra fazer isso. I'm alright. Eu não vi esse lance do Thor preso, não, cara. Eu sei que na história do filme o Loki vai ser preso, né? Mas na mesma prisão que o Loki fica preso, depois aparece o mesmo local o Thor preso. Não, cala a boca, não fala mais nada. Tá bom, falou. Cara, eu acho que do Supremos o que eles vão passar pra tela é só a formação mesmo. A dinâmica deles ali conflitando e tal. É, vai ter porradaria. Se você olhar no trailer, eles estão à noite lutando numa floresta. Mais ou menos a cena que tem da luta deles nos quadrinhos. Mas acho que não vai passar muito disso, não. Acho que nem esse lance da paranoia do Thor eles vão abordar muito, porque senão seria muita coisa pra assimilar. A paranoia vai ficar difícil, né? Porque já teve um filme mostrando. Exato. Aí a gente vai ter um arranhão disso na tela do cinema, porque o cinema vai ser uma história superficial. Não tem como fugir disso. A gente tá falando de dois arcos inteiros aí. Alguns pontos cruciais, de repente, parece que estão pegando mesmo disso. Mas, cara, são 2 horas de filme, 2 horas e pouquinho de filme, né? Não tem como, cara, fazer isso tudo, né, cara? Mesmo tirando alguns personagens, né? Como tiraram aí 4 dos heróis, né? Mercúrio, a Vespa, o Gante e o... E a Feiticeira. E a Feiticeira Escarlate. Mesmo assim, não dá, né, cara? Só o que tem de história desses personagens que ficaram é muita coisa, né? Outra coisa, pelo que vocês falaram aí, que eu já sei, que não vai ter também, é muito... Pode ser até que botem alguma menção e tal, né? Mas eu acho que dificilmente a gente vai ter uma Viúva Negra traidora aí no grupo, né? Até porque ela já vai participar do... Já foi dito que ela vai participar do Homem de Ferro 3, né? Só se de repente inverterem isso daí e botarem ela como uma vilã no Homem de Ferro 3, mas eu não acredito nisso. Não, mas eu acho que não, acho que eles vão manter ela herói, porque, pô, é a única mina do filme, cara. Eles não vão transformar a única mina no vilão, cara. Se os vilões são o que a gente pensa que são os vilões, ela não pode ser a Viúva Negra, ela pode ser uma Viúva Negra. Se forem os Skrulls, algum tipo de Transmorph, eles têm liberdade de fazer o que eles quiserem. Joss Whedon falou que não ia usar esse negócio deles mudarem de forma, porque ia complicar muito essa história. Basicamente é um exército lá que o Loki traz aí de outro reino. O dele, ele tinha isso aí. Mas ia ser foda fazer a invasão Skrull, seria. É, mas é muita coisa, né, cara? Mas um filme de apresentação de grupo ia ser complicado demais. Não. Não pro primeiro, não. Pros próximos, sim. Ah, não. Eu acho que não vão fazer a guerra Kree-Skrull, né, cara? Eles têm uma... Pode botar aí, sei lá, o terceiro filme, talvez, cara. Vai mostrar uma invasão no segundo filme quando já teve uma invasão no primeiro, cara. Com certeza. Não pode. E eu não duvido nada que eles vão fazer, tipo, bota uma invasão Skrull no terceiro filme com outro nome, seja Chitauri o que for. Já apontando isso nos outros filmes, né? Porque tem essa coisa da invasão secreta que teve na Marvel, estão querendo fazer também no desenho. Então provavelmente vão querer puxar pro filme, eu não duvido nada. Não vai dar certo, porque os caras já mataram o Deadpool no filme do Wolverine, né? Como é que vai derrubar o Anabe do Screw lá com o câncer dele? Basicamente, o que a gente viu é que o visual vai todo dos Supremos, né, cara? Viúva Negra, Gavião Arqueiro, o próprio uniforme do Capitão América, que é mais cheio de firula, não é? Cara, posso fazer uma pergunta pra vocês aqui em relação ao uniforme, né, se eu tô com o assunto? Aquelas asinhas do capacete do Capitão América, vocês acham que tinha que ser pra fora ou o pintado assim já satisfaz, né? Ah, eu acho pintado, cara. Pintado, casinha cara. Pra fora ia ficar ridículo, né? Ah, também acho. Isso daí não dá pra falar, não. O uniforme pode estar uma merda, principalmente porque tá embaixo do uniforme. Mas asinha, se desbotar, isso fica ridículo, cara. Porra, vocês estão nessa, cara. Eu gostei do Chris Evans do primeiro Capitão América. Pô. Eu também gostei, cara. Eu também gostei muito do Chris Evans do primeiro Capitão América. Isso é pra um próximo podcast, inclusive, né? Também acho. Mas eu acho que essas asinhas do capacete podia ser pelo menos um relevo, tá ligado? Não chapado. Eu achei que isso não compromete, não. Eu achei que, bom... Só um detalhe pra dar polêmica mesmo, mas eu acho que... Eu achei o uniforme todo errado, mas essa parte não. E o visual tá tão Supremos que naquelas cenas em que eles estão dentro do porta-aviões, o Thor tá com o uniforme do Supremos, que é aquela regata e tudo mais, em vez de usar o uniforme de batalha, digamos assim, aquela malha de plástico que eles botaram nele, ele usa o uniforme Ultimate, que é sem capa, que é tipo uma regata, que é aquele... Aquela camisa sem manga cavada que os menudos usavam nos anos 80. É, até o penteado dele tá bem anos 80 também, né, que tá aquele peito, aquele... Cara, ele tá parecendo aquele topetão book. Tá parecendo comercial de shampoo, cara. Não, cara, lembra aquelas mulheres no final dos anos 80 que usavam um topetão assim? Sei, feito com gel, né? Era moda as mulheres usarem topetão, aí o Thor tá com aquele cabelo no treino. É, quem vai ficar com o Mary? Cara, olha aí o Modeste, ele sempre tem que falar uma, né? Ele tá aguentando. Tá segurando, cara. Essa foi sutil, fala sério. Sutil pra quem não viu o filme, né? Bom... Bom, é isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estamos aí já no ritmo de espera aí do Fundo dos Vingadores. Esquentando os tamborins. Pois é, ainda teremos mais um podcast sobre isso, próximo ao lançamento do filme, né? Ou pelo menos pretendemos ter. Aguardem, oi, Lombardello. E até o próximo. Fique aí com o Momento Arela. Well, everybody's heard about the bird. Bird. Momento Areva na área, cambada. Olha que coisa boa, não temos que apresentar ninguém, porque é todo mundo que você acabou de ouvir, você vai ouvir essa desgraça toda de novo. Podcast foi o podcast Areva número 84. Trouxe com o novo cu, que foi sobre os memes da internet que vão parar na mídia aberta, na televisão, na TV a cabo, no Caralho 4. Vou começar pelo Kid. Ah, ele tem que começar pelo parado dele. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Posso começar? Falou que a gente esqueceu de vários memes da internet aqui, é óbvio que a gente não falou de todos, e aí ele deixa uma porrada de link, o vídeo original do afro-americano falando sobre o invasor na casa, uma versão sensacional do remix do depoimento do afro-negão, um mashup foda de Friday e Soul Foda, e a versão em português da música de nome mais escroto ever, cu duro. Então tá aí nos links. É, a versão é o Tô de Pau Duro, né, que a gente até botou já no... Fez um sexta-feira, que não foi feito pelo Zé, porque o Zé nunca faz um sexta-feira. Então, aproveitando aqui o ensejo do Zenon, eu já vou cortar um monte de comentário da lista. Ó. O René Costa Viana mostrou também o Mike do Mosteiro cantando em inglês aqui. Mestre. Botou o cara do Chocolate Rain, a outra música do cara do Chocolate Rain aqui, botou o link. O Léo Moreira falou do Povo de Bota. E outras coisas. E você acha saudável? Acho. Obrigado. O Emanuel, o Seitei, falou do vídeo do Paulo Pokémon. Eu não vi esse vídeo, mano. Cara, esse moleque é sensacional, cara. Se a gente chamar o podcast, ele participa. O duro é aguentar ouvir a voz dele. A gente criticou no podcast passado que esses memes de internet viram coisa maior do que pra ser, e a gente já tá pensando em convidar um pra participar de podcast. Gordinho do Mal falou de outro que falou que realmente seria um absurdo a gente esquecer, que é o sexo ocasional, né? Logo tá me seguindo? Pois é, mas eu queria esclarecer uma coisa aqui. Eu não sei se todos esses que o pessoal citou aí se enquadram, na verdade, no que a gente tentou falar no tema, né? porque são memes que vão pra televisão, né, que tem entrevista, que acabam tendo uma repercussão além da internet na maioria das vezes. A ideia do podcast era mais essa. Então, dentro da ideia do podcast, a gente já esqueceu uma caralhada, tenho certeza disso. Eu levei uma bronca aqui do One Master, que ele falou, porra, Zenão, como você nunca ouviu falar do Câmara Cascudo, o maior orgulho e único do Rio Grande do Norte? Desculpa, cara, eu até escrevi embaixo, perdoe minha ignorância, mas em matéria de literatura eu sou um babaca. Então, da Lish Speakers aqui, que ele começou engraçado, cara. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar da iogurteira Top Term. Tá bom, Zerão, para de roubar comentário todo. Essa ninguém vai ter muito comentário pra falar. Esse da Top Term foi o trabalho inverso, né, cara? Um meme que começou na internet, que começou na televisão e foi pra internet, né? É verdade. Tá, ah, tem aquele gordinho insuportável também. Eu não acredito que ainda não tem filmadora. Meu, você tem uma filmadora? Você tem uma filmadora? Quer uma TechPix? O Zé falou que tomou uma bronca, eu vou botar outra bronca que ele tomou aqui. A Fran comentou, ah, me rachei de rir com o podcast. Vim aqui só pra dizer que vi o Zenon pessoalmente no Fix, mas não falei com ele e ele nem é narigudo. Não. Olha aí. É. Esse não dela foi sarcástico, não sei se você notou. Minha amiga achou ele bem gatinho. É sempre uma amiga, né? Nunca, a pessoa nunca vai admitir, né? Beijosão pra gente. Então, vamos pular, trouxemos os comentários aqui que eu quero que importa, né? Primeiro o Zenon rebate, né? Já se cagando de medo. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Zenon sendo enquadrado pela noiva? É mais legal. Aí o Zenon se defende, né? Olha só, se é fake do Bugman, eu não sei. Mas a julgar pelo texto, a pessoa em questão deve ter no máximo 13 anos. Quer dizer, ele quis se defender já atacando a menina. Já que no pique tava cheio de escola primária em excursão. Quá, quá, quá, quá, quá. Tô fora, rapaz. Sou noivo, fiel e futuro pai de família. Ele tá roubando meu bordão, cara. Tá roubando meu bordão. É o desespero, Freud. É o desespero de se defender, meu querido. É o medo da surra, velho. O que que eu vou falar lá em casa, sabe? Nossa querida amiga Aquile, noiva de Zenon, se pronuncia aqui, noiva se pronunciando. Mas esse pique deu o que falar, hein? Até fanzinha você ganhou, hein, amor? Ó, só por isso. O legal é que ela tá falando toda doce aí, né? Mas ao vivo, tá comendo, não, né? Mas... Que porra é essa de porra de mulher? Você não sabe aqui. Você não sabe como é que mulher fala, cara? Aqui é porque tá escrito, mas o tom da voz foi... Até fanzinha se arranjou, né? As entrelinhas são diferentes. Né, cara? Só precisamos conversar melhor sobre essa história de pai. Adorei o pod, queria saber a trilha sonora, porque algumas músicas eu não reconheci. Também não conheço todos os web hits que vocês comentaram, acho que preciso me atualizar. Ainda bem que o Zé entende tudo e pode me dar umas aulinhas do que tá bombando na net. Ai, ai, o que seria de mim sem ele? PS, eu te amo. Partiu eternamente o coração de Creed Kleber. Posso falar uma coisa? O legal dessa mensagem é que eu descobri a relevância na vida da minha noiva, cara. Eu tô aqui pra atualizar ela sobre o que tá bombando na internet. Frase clássica da Killy é: Moura, para de dar cerveja pro meu namorado. É verdade. Rapaz, eu tenho um comentário aqui do Gil que ele colocou que se o Tosco for realmente um novo cu, o Areva logo vira moda. Eu concordo com ele. Acho bem pertinente. Tem um monte de gente falando aqui. Ixi. É, mas a ideia é essa. Alguém captaram a mensagem lá do mestre. Daqui a pouco a gente tá com o quadro na MTV, vocês não estão ligados. É, juntinho com o PC Siqueira. Ah, o Zenon faz amarradão. É amigão de jogar videogame com ele. Só não vai entrevistar a Marimun de novo, senão tá fudido. É. Tá, vocês vão entrar pro portal do Jovem Nerd também, que nem matando robô gigante? Não, a gente vai entrar pra Globo. Pelo amor de Deus, né? Ah, tem um comentário do Vina que ele falou, né, do que não tinha, nós não tínhamos comentado um meme que era merece um podcast só pra ele, mas acho que esse meme merece um podcast só pra ele. Ô, editor, esse cara que falou isso com esse, corta esse cara que falou isso daí, por favor, tá, editor? Ah, tem dois aqui, cara, do Reaper. Que é Freud, tô pelado agora, que é bem clássico, né? Ah, meu Deus. É um meme, né? É um meme, já virou meme. E o segundo dele, que é a mesma linha do porco do mal lá, como é que é? O gordinho do mal. Quer dizer que o Areva é cool porque ele é bem tosco. E faz sentido também, né? Sim. É na onda da Traquinas, né, cara? A gente é cool porque é tosco porque é cool. Ah, enfim, vamos aí. Não é Traquinas, é Tostines, porra! É isso aí, mano. Foi o que eu falei. O mundo publicitário agradece, whatever. Frase, aliás, proferida por um publicitário, diga-se de passagem. Aliás, o Caio César, que inclusive eu descobri que ele ele comenta em vários podcasts. Eu andei ouvindo outros podcasts aí, sempre tem comentários do, sim, do Caio César. Não deve ter música no MP3 dele. O Caio, ele tá em tudo que é podcast, né, da blogosfera. Aí, cara, ele botou aqui que meme no cu dos outros é refresco. Ei, meu Deus. Arueva, Arueva. Mas valeu, Caio. O ex-Servini, que falou um monte de coisa no e-mail, no final ele propõe algumas coisas. Será que rola um crossover Modeste versus Alex Matos versus Sapão? Depende do Areva. Não. Não rola. Então, tá respondido, então, isso pro, tanto pro Ex-Servini quanto pro Hanver, que pediu a mesma coisa aqui, que ia ser um epic win, não sei pra quem, né? Não, cara, se faz um negócio desse, ia quebrar a internet. Com todos os palavrões, com todas as merdas que a gente fala, até com a escatologia que já tem em vários podcasts, a gente ainda tá conseguindo manter esse podcast na categoria PG-13 ainda, entendeu? Agora, o dia que tiver o Alex Mato, cara, a gente tá banido da internet. Vai ser censura 80 anos, né? 80 anos acompanhado dos pais. Enquanto a gente tá gravando aqui, o Daniel HDR, ele mandou uma mensagem aqui pra gente, manda um abraço a todos, então sintam-se abraçados pelo Daniel HDR. Beijo no seu coração. Ah não, essa frase é do Baldo. Como diria o Borghetti, um beijo na sua alma. O Ex-Servini, no meio desse monte de coisas que ele falou aqui de outros também, outros memes, falou aqui sobre a questão do Chico Anísio, né, do prognóstico dele que já vinha mal, não sei o que lá. E ele falou aqui, só escrevi um comentário gigante porque reclamaram que no último tava muito grande, pra aprender a não reclamar dos leitores. O último dele foi assim, Freud, minha tia tá de aniversário. O nome dela é Tânia. Manda um abraço pra ela. Sacanagem. Queria mandar um abraço. Minha mãe, meu pai, pra você. Achei muito engraçado, cara. Por favor, mande um abraço pra nossa querida tia, do nosso ouvinte. Vocês estão ligando pra casa das pessoas dizendo, não diga louro, diga whatever. A gente tá virando rádio AM na cara dura, velho. É, recado de noiva, e abraço pra tia. Vamos lá, Fred, não foge não. Manda um abraço pra tia Tânia. Tia Tânia, um abraço, um beijo no seu coração. Obrigado pela audiência. Se é que você existe, porque eu acho que isso é uma trollagem. Mas se você existe, um grande abraço pra você, certo? O Fred tá muito popstar, velho. Vocês menos esperarem, eu vou desaparecer de Uareva, de MDM, da porra toda. Nunca mais volto, hein? Freud aparecendo no Ego, né? Freud bom, faz compras com a família no shopping. Freud curte os bons drinks do terraço. Triple está Freud lá fora da ilha de caras. Eu ia dizer isso, cara. Eu queria ler só dois comentários do tweet que mandaram, né, dessa semana, que foi o @madmaxandrade, que ele falou que você percebe que houve podcasts demais quando começa o baile dos enxutos esperando pela abertura do Areva. Falar o nome da concorrência, cara. Quem do baile dos enxutos da concorrência pra alguém, cara? E tem o Érico Soares, que ele botou que o Areva escolheu um bom tema de podcast pra hoje, que era o Tosco Novo Cu, né, ele postou isso no dia da que foi lançado, falando sobre Luiz Mamilos e Para Nossas Alegrias, aí fez que perfeita crítica aos jornalistas da TV aberta, que são ridículos mesmo, que foi aqui o Rafael fez. Só quero aproveitar o ensejo que eu estou no momento Areva para representar todos os ouvintes, assim como eu, que escutam mais de uma vez o programa e não são dementes, como foi falado anteriormente, tá? Mas você tá representando eles? Olha só, se você escuta uma vez, olha só, você é que nem uma das. Você não é, meu elogio. Bom, essa foi minha última participação. Aproveitar o ensejo e mandar um abraço a todos. Foi bom. O Guilherme Balbi falou que esse foi demais. É, foi. O André Vivê falou que faltou o Trololó, né? O melhor virar o Brasil que o Bambu. O Trololó, o Marcelo falou que, ó, se eu for, se esforçar bem os ouvidos, o Trololó tá lá. Então eu também não ouvi, mas deve estar na trilha em algum lugar. E o Bambu? E o Bambu, meu amigo? Eu não vou te responder isso. Seria, né? Até pra gente seria muita sacanagem pro leitor. O Michel Lisboa agradeceu por mais um pod. O Nilson DTS fez também um comentário bem grande aqui. Mais de um ano que a gente tá gravando podcast, é a primeira vez que eu vejo algum ouvinte agradecendo por a gente gravar um podcast. Coisa bonita, cara. Que absurdo, né, cara? Nunca me emocionei tanto com um momento Areva assim, cara. Vai chorar. Bom, o Nilson falou assim, cara, achei que o Zenon que tinha problema de fala, mas o Vini também errou meu nome. Não, o Vini foi diferente, ele falou de sacanagem. Tanto vocês falaram em quadrinhos, olha só que merda que a gente tá fazendo no mundo, cara. Olha que praga. Tanto vocês falarem de quadrinhos, comecei a ler alguns. Que merda. merda. Comecei pela saga da queda do morcego e estou achando bacana. Ou seja, nós estamos... A queda do morcego? Você começou mal, hein, cara? Por troca, você começou bem. Espero que você tenha errado na digitação aí. Mas foi a queda do morcego, você não começou muito bem, cara. Mas se você tá achando bacana, seja feliz. Queria sugerir que vocês falassem sobre quadrinhos europeus. Nunca ouvi vocês citando nenhum. É verdade, olha só. Uma sugestão realmente pertinente. Poderiam falar de HQ da Sérgio Pereira, já li, ó. Mas publica Western, em especial o Tex, que faz grande sucesso do Brasil, é verdade, sendo que eu mesmo possuo uma grande coleção desse personagem. O trabalho de vocês continua muito bom, um abraço, whatever. Obrigado, Nilson. Olha ótima... só. Realmente eu achei uma ótima sugestão, vale a pena. O Rodrigo P. Freire falou aqui, eu acho que um dos maiores criadores de meme foi o Pânico na TV, com a dança do Siri, o Zina, Adriano Tamovino. Pois é, mas aí é o caminho inverso, né, Rodrigo? Do que a gente queria falar, como eu já expliquei aqui, né? O Stuart falou que gostou muito do tema, mas entrei num paradoxo moral. Na Stuartlândia, há certos tipos de vídeos que entram na internet e morrem com um view no máximo. Os vídeos não são tão engraçados assim, que mereçam demasiada atenção. Aí me manda um vídeo e diz assim, olha que absurdo que essa menina fez. Eu não aguento ver gente assim. Mas repassa. Quanto mais o criador saber o poder da suspensão, mais ele faz. É quase inconsciente. Que negócio, cara. Quanto maior a merda, mais você quer que várias pessoas vejam, né? Pra você não ser o único. Foi o que o Rafael explicou. Concordo com o Freud que a história da mídia aberta bota isso nos domingos da TV, porque é isso que o povo quer. Morro de vergonha das pessoas lá Eliana indo parar no palco pra refazer o que fizeram na internet. Fica sem graça, não espontânea. É uma vergonha alheia sem tamanho. Concordamos plenamente nisso aí. Há vídeos que não servem pra nada, ao menos são neutros de conteúdo, simplesmente engraçados, como o do molequinho do rugby do cachorro. O Hever ficou espantado aqui que fizeram um samba com o King Size. Ah, Hever, pelo amor de Deus, você não conhece o samba do King Size? Clica lá, tem um link lá nos comentários, links comentados, e ouça que é coisa fina, viu? Merece ouvir várias vezes. Passa o contato para os nossos queridos ouvintes, Freud. contato@areva.com. Uma coisa importante vocês saberem, que o Areva é U-A-R-E-V-A-A. São dois As. São dois As. Você acha que a gente tá recebendo e-mail porque tá escrevendo errado? Aí que o cara erra, né? O Twitter é Twitter, não sei, cara, é @areva, né? @areva. Eu sei que é o cara que deveria saber essas porra, não sei. Mas é que hoje você tá over happening, né, cara? Então facebook.com/areva, não é isso? O Orkut é o Areva. E o telefone do Zenon é o 011. Assuntos da semana, senhores. O que temos aí para comentar? Cara, eu pensei que o mundo ia ser um lugar, era um lugar melhor, um lugar mais bonito, um lugar mais justo. E daí o Cacete Planeta volta pra acabar com essa minha ilusão, né? Vocês assistiram o episódio do Cacete Planeta de sexta-feira? Sim, assisti e cheio de novidade. Eles conseguiram tirar a graça da Dilma do Que Biloco. Agora o Paulo Bonfá está apresentando, está fazendo a locução. Não, é assim, vergonha alheia, cara. Tipo, vergonha alheia absurda. Teve um quadro lá que eles se fantasiaram. Acho que o Beto Silva e o Marcelo Madureira se fantasiaram de Luciano Huck e Angélica, que estavam entrevistando as pessoas na rua. Velho, não funcionou uma piada, cara. Eles não sabem imitar. Meu, velho. Eles também mostraram como o Edson Celular não sabe fazer piada. Que eles fizeram uma escolha. Excursão à casa do Edson Celulari, de turista pobre, pra conhecer como é a casa de um famoso. É que é temático agora esse tema dessa semana foram os famosos. Só que eles estão pegando muito do elenco da Globo pra fazer isso. É, eles só vão pegar o elenco da Globo. Mas tá falando que eles estão usando muito mais do que eles usavam antigamente. Então eles não estão aparecendo tanto pro elenco da Globo aparecer mais ainda. É quase um vídeo show Cacete do Planeta. Aí, Suzana Vieira fazendo, tinha um espanta paparazzo em formato de raquete do item. Acho que era um espanta paparazzo em formato de Suzana Vieira. É, podia. Nem sabia, eu sabia que o Cacete ia voltar, mas não sabia que tinha voltado. E na verdade, não. Pretendo continuar não sabendo. Vergonha alheia, cara. O Edson Celulari na beira da piscina com os pobres, ele se atirando na piscina e todo mundo pulando na piscina, cara. Aquilo me deu uma vergonha que foi me corroendo por dentro, cara. Essa piscina era na casa dele? Sério? Na casa dele, cara. Uma lágrima me correu, cara, pensando, meu Deus do céu. É um ótimo quadro pra sequestrador, né, cara? Ah, com certeza. Eu queria ver se ele tivesse casado com a Cláudia Raia, se ela ia deixar essa putaria toda aí na casa. Nem a pau. Tá vendo? Ideias boas tem. Vocês têm que procurar as pessoas certas pra roteirizar o Moura. Vamos tá derrubar ali. O cacete naquela porra lá. Pelo amor de Deus. Vai tirar o Areve Planeta. Não. Vai fundo. Nada de planeta. Deixa essa porra pra lá. Porra, é uma merda isso, né? Pra falar em merda, tá tendo um monte de remake de merda também, né, cara? como é que o Michael Bay chegou à solução brilhante do planeta das tartarugas ninja? Ele realmente acha que aquilo é sensacional, né? Ele acha que aquela ideia é revolucionária, né? Grande polêmica aí que o Michael Bay que vai fazer o filme das tartarugas ninja, mas elas não vão ser mais mutantes. Tartarugas vão... alienígenas ninjas, né? Se bobear, não vão mais ser ninjas, daqui a pouco ele vai dizer que não são mais tartarugas também. Em inglês, como é que vai ficar o nome? Porque é Teenage Mutant Ninja Turtles, né? Vai ser o quê? Teenage Alien Ninja Turtles. Ver como que eles vão explicar o Mestre Splinter essa porra desse filme. Planeta dos Ratos. O vilão vai ser aquela porra daquela gosma que ficava dentro da barriga daquele cara. Vai ser o Geleia Rosa. Vai vir as tartarugas do Planeta das Tartarugas, o Mestre Splinter do Planeta dos Ratos. Será que vai ter uma participação do Howard, do super-herói do Planeta dos Ratos? É porque o Uzi é alienígena, segundo ele. Por isso que qualquer justificativa alienígena tá valendo, porque o Uzi, a substância que transformou eles naquilo, é alienígena. Ele vai acabar com a dancinha do Go Ninja, Go Ninja Go. Eu devia usar o Uzi no Michael Bay, mas é a arma Uzi, né? É ótimo, Zé. A gente tem que perguntar o que mais o Michael Bay vai cagar pela vida dele. Vai cagar com um Halloween, né, cara? Ele botou a mão no Halloween pra fazer agora. Não, sério, não. Não, mas ele tem um currículo, essa produtora dele de filmes de terror tem um currículo bom, né, que eles fizeram um novo Jason, que é ótimo. Uhum. Eles fizeram um novo A Hora do Pesadelo, que é muito bom. São dois filmes sensacionais. Mas isso é uma merda. Pois é, mas não, nem só de Michael Bay a desgraça está sendo feita, né, cara? Um dos maiores clássicos de todos os tempos também tá sendo fodido, né? Estão querendo refilmar Curso de Verão, cara, não pode. Pra quê? É irrefilmável, aquele filme. Esses tipos dos anos 80, eles não têm que ser refeitos, porque eles são bons porque eles são dos anos 80, cara. Que nem pegar uma Academia de Gênios, aquele com o Val Kilmer novinho. Como é que vai transformar aquilo numa coisa 2000? Não tem como, cara. Porque não foi tipo um puta sucesso de bilheteria, é um clássico cult, né, cara? Não é, cara. Mas Sessão da Tarde, né? Só que tem uma... Só que nessa adaptação do Curso de Verão tem um agravante. Não é o que estão querendo fazer o remake. É quem tá fazendo o remake. A pessoa que fez o remake já fez um chamado Golpe Baixo, que era um filme dos anos 60, e que ele refez com os lutadores da WWE e ele no papel principal do jogador de futebol americano preso contra o Burt Reynolds. Claro, porque ele tem cara mesmo de um jogador de futebol americano preso, né? Totalmente incrível. Então, quem é? O segundo ser mais desnecessário do planeta Terra. O segundo porque o primeiro é o Rob Schneider, né? Adam Sandler. Seu merda. Cara, até o Adrian Brody fazia uma comédia melhor que bosta do que Adam Sandler no Terapia de Choque. Cara, o Adam Sandler, ele é bizarramente sem graça, cara. Ele é bizarramente sem graça. Só o Change que gosta desse cara, velho. Não é possível. Tem o Vingador do Futuro também, né, cara? Esse eu tô com medo, cara. Porque botaram o Colin Farrell, cara. Eu acho o Colin Farrell merda, tão merda, cara. Eu acho ele tão escroto, tão sem graça, cara. Como é que pode botar um Colin Farrell pra substituir o Schwarzenegger, cara? Explica, alguém explica essa porra. E o mundo que existe, o Jason Statham. Pior, vocês não sabem. Não tem Marte no filme. Estão fazendo remake de Vingador do Futuro sem Marte. Não vai ter uma mulher de três tetas também? Nem a anã puta, né? Não vai ter mutante. Eu não vi o trailer novo que saiu ainda, não tive coragem. Mas eu já tinha visto uns antigos lá, um teaser, algumas notícias. O que os caras estão falando é que vão fazer um remake. Não é um remake do filme, mas parece que vão tentar seguir um pouco o conto original. É uma adaptação do livro, do conto, né? Igualzinha a porra da máquina da memória do filme, do Vingador do Futuro. Explica essa porra. É mesmo, né? Porra! E aí não é do filme, é do conto. Uma coisa que eu vou falar, eu não sei que merda que eles vão fazer. O conto tem um final muito what the fuck, cara, que eles não vão adaptar pro cinema isso, cara. Todo mundo vai ficar puto no final do filme se eles adaptarem um conto. Funciona como um conto louco daqueles do Philip K. Dick, que eu gosto pra cacete. Mas não dá, não vai rolar, cara. Qual que é o final do conto aí? Ah, não vou spoilerzar não, leia. Não conta o conto. Alerta de spoiler. Conta aí, porra. Não, não vou contar. Ele não lembra, gente. Ele não sabe também, Não sei. Não vi, não li, não tem nem esse livro. Olha aí como o Freud é um cara com boas intenções, né? Incentivando a leitura, cara. Que merece muito ser lido, cara. É muito zoado da cabeça, mas é muito legal. Merece um podcast só pra ele. Merece mesmo, cara. Pô, cara, ó, Blade Runner é adaptação de conto de um romance, na verdade. Ah, vem com Blade Runner. Ô, caralho. Eu prefiro a adaptação do Philip K. Dick. O Homem Duplo é a adaptação do Philip K. Dick. Só foi maneiro, cara. Tá certo, tem um monte de merda também. Né? Não tem a cabeça do gordo abrindo e tal, tá o Schwarzenegger dentro, não conto? Aquela bola saindo dentro do cérebro dele que foi todo. Marte foi tudo feito pro filme, não tem nada disso, não conto. Tem aquelas que eles caem pra fora de Marte e começam a estourar os olhos pra fora. Não, nada disso. Cara, é um conto curto do Philip K. Dick, cara. No filme do Vingador do Futuro, eles pegaram a premissa inicial só e mudam totalmente depois a parada, entendeu? Não tem aquela tiazinha que tira a cabeça da tiazinha assim e explode depois? Não, não tem. Mas o pior é que no filme vai ter, cara. Vai ser uma mistureba do caralho. Você viu um negócio que ele parece que ele muda de identidade usando algum holograma, uma parada assim. O holograma vai falar, tchumuico. Cara, vai ser uma merda foda esse aí. Não, o que vai ser bom nesse filme vai ter que ser. Tem a Jessica Biel, Kate Beckinsale. E a Kate Beckinsale, que vale ingresso, as duas valem ingresso. Não, sou mais a dupla original. Eu não lembro o nome da Morena, mas a Morena também dá. A Morena era show de bola, rapaz. E Sharon Stone no auge, né? É, sim. Verdade. Então é isso, né, cambada? Obrigado pela audiência e até o próximo podcast Whatever. Modeste, faça aí, você, pô, pelo amor de Deus, grita o Whatever aí pra fazer as honras da casa. Whatever! O jogo do Marvel Ultimate Alliance é baseado em muita coisa nisso, né? Para. Mas é verdade. Eu sei, cara, mas não, vai dar merda. Falar de jogo vai dar merda. Que aí vão falar também do jogo do Facebook. A gente vai ficar 3 horas falando do jogo do Facebook. E você é viciado. Tá botando dinheiro no jogo porque tá jogando. Deixando os filhos sem comer. Tá jogando com o Facebook. Se eu gastasse dinheiro com isso, tá puta, não quero nem falar. Você tem uma ideia? Cogitou-se de sacanagem ainda. A gente fazer um podcast sobre o jogo do Facebook. Né? Você tá de brincadeira. Eu também achei que era brincadeira. Felizmente confirmaram que era brincadeira, né? Que porra. Aí no caso, o especialista seria você, né?